Quando o Espírito de Deus se move em mim, o meu corpo quase não pode aguentar. Meu espírito se eleva, comunhão com o poderoso, um corpo santo me queima. A igreja se quebranta em louvor, os pecados perdoados por Jesus. As barreiras são quebradas, muitas vidas libertas, e exaltado é o Cordeiro Jesus. Não quero mais a vida de religião, não quero minha força, nem o meu pensar. Vem com tua espada e divide o meu ser. Avivamento sobre nós, Senhor. O Espírito de Deus se move, meu corpo quase não pode aguentar. Meu espírito se eleva, comunhão com o poderoso, o fogo santo me queima no altar. A igreja se quebranta em louvor, os pecados perdoados, Jesus. As barreiras são quebradas, muitas vidas libertas, e exaltado é o Cordeiro. Jesus, Jesus. Não quero minha força, vem com tua espada e divide o meu ser. Avivamento sobre nós, Senhor Jesus. Enquanto a espada e divide o meu ser, avivamento sobre nós, Senhor. Meu corpo quase não pode aguentar.